alcança uma serenidade de pedra. A intransigência de Fanon em relação ao poder, a colonização e a mentalidade que lhe permite existir é um humanismo. O grito de empatia de uma pessoa profundamente movida pela injustiça. Quando você ouve coisas ruins sobre o judeu, ouça, as pessoas estão falando de você. E com uma lucidez terrível. Para os colonizados, a vida só pode emergir do cadáver podre dos colonizados. Ele é um idealista, pode-se dizer, mas não, são os outros que são bastardos. Acabamos de ouvir o boletim Leituras e Livros, hoje nos contando um pouco sobre Fanon. Na sequência, temos Parede Meia com Seu Mar e depois Lenha com Rita Ribeiro. Da veneziana, sono que não chega, noite que não cessa, dia que só dá a luz com cesariana. Olho que não fecha, fica de vigia, ladra quando passa a caravana, bebe luz elétrica, semeia ventania. Olho que não fecha, taturana. Vento de bala perdida, zunindo na orelha, é de parede meia, parede meia. Carro de bombeiro, grito velha que choleia, é de parede meia. De meia, não dorme que a tristeza mora, é de parede meia. Olho que não fecha, espera o dia entrar pela brecha da veneziana. Sono que não chega, noite que não cessa, dia que só dá a luz com cesariana. Olho que não fecha, fica de vigia, ladra quando passa a caravana, bebe luz elétrica, semeia ventania. Olho que não fecha, queima que nem tá. Parede meia, parede meia. É de parede meia, menino. É de parede meia. Não dorme que a tristeza mora. É de parede meia. É de parede meia, menino. É de parede meia. Parede meia. Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai. Eu amo você, mas não sei o que isso quer dizer. Eu queria não ter corpo, carnaval. Festa de criança, dança e cor, quero ser um sol claro a brilhar na noite escura. Quero ser o rio indo ao mar. Quero ser o riso de amar. Quero ter a cor clara do amanhecer. Ouvimos Voarás, Paulinho Pedra Azul, antes Um Sol na Noite com Eustáquio e Rita Ribeiro, Lenha. Vamos ouvir agora Retrato 3x4, Alceu Valença, Planta Baixa, Betinho, Zabumba da Alegria, Orquestra Imemorial e, de Mauri de Noronha, João Quase Sem Nada. Rasgue o meu retrato, 3x4,

Ainda nem amanheceu o dia, lá vai João com sua enxada pela estrada fora, pela estrada o galo que canta encantando, ouça a passarada e lá vai João. O sol levanta e cheio de esperança, João no roçado se põe a cantar. O mavioso sabiá, o bem te vi, vendo tudo o mal te viu, João sem quase nada. Pela estrada, com a esperança e a enxada, com enxada, esperança, o galo que canta encantando, ouça passar a vida, vai cheio de esperança, João no roçado se põe a cantar. O mavioso sabiá, o bem te vi, vendo tudo o mal te viu, João sem quase nada. Pela estrada, a esperança e a enxada, com enxada, esperança. Faço nada que me condene. A sirene toca bem de manhãzinha, quebrando o silêncio, sonorizando a madrugada. Passo o automóvel na porta da fábrica, o radinho grita com voz metálica uma canção. Sonora garoa, sereno de prata, sereno de lata, reflete o sol bem no caminhão.

vou-me embora pra Jacupiranga, pra saudade não alimentar. Remoinho, recaminho, reta, e na volta quero me encontrar. Moinho de vento, vento de moinho, soprando no meu cantar. A primeira hora, o amor primeiro, verdadeiro repisar. Vou-me embora nesse descaminho, aprendendo a embora pra Jacupiranga, pra saudade não alimentar. Remoinho, recaminho, reta, e na volta quero me encontrar. Moinho de vento, vento de moinho, soprando no meu. Primeira hora, o amor primeiro, verdadeiro repisar. Vou-me embora nesse descaminho, aprendendo a não respirar. E a estrada que me trouxe longe me dá forças pra lhe retomar. Thank you. Thank you. De ser enfeitiçado ilusão é pensar que jamais cairá outra vez nas armadilhas que o amor preparou com todo cuidado. Ilusão é pensar que jamais cairá outra vez nas armadilhas que o amor preparou com todo cuidado. Zabelê já cantou, por um tal respondeu, Curió disse então, hoje o canto é meu, eu canto pra ela. Ribeirão transportou, alagando esse chão, tu vejou no meu céu, tanto que choveu, no zoinho dela. Manda-me um beijo, dê-me um abraço, e no teu colo terás um peixe todo fisgado. Reze-me um terço, me olhe em pecado. Meu coração não se cansa de ser enfeitiçado. Ilusão é tentar escapar da arapuca que o amor te armou pra te deixar na gaiola trancafiado. Ilusão escapa da arapuca que o amor te armou pra te deixar na gaiola trancafiado. Zabelê já cantou, Urutau respondeu, Curió disse então, hoje o canto é meu, eu canto pra ela. Ribeirão transportou, alagando esse chão, trovejou no meu céu, tanto que choveu no zoinho dela. Manda-me um beijo, dê-me um abraço, e no teu colo terás um peixe todo fisgado. Reze-me um terço, me olhe em pecado, meu coração não se cansa de ser enfeitiçado. Abraço de mar, leve esse canto pra navegar. Traz do garimpo pedra que brilha mais que a luz do luar. Jequitinhonha, jequitibá, mete essa unha, tira da terra, vida talhada com as mãos. Talhada com as mãos. Já te quis tanto. Já te quis sonho. Te cantei pranto como a água da chuva. E no... Música de Marcelo Tadeu Costa. Acabou. Martelada na Molina. Vamos lá. Cabeça, não tem um jeitinho.

mentira que te dijeran verdad. Debes saber que cruzarte no es casualidad. Qué ansiedad me da saber de vos. Yo quiero todo pero no hay registro de la eternidad. El mejor sonido es el de tu voz. No quiero nada, a esta altura es mejor la soledad. Todos tienen su salida. Depreciar la vida es un viaje de ida. Vivir de la movida, ganarse la moneda y levantar a la monada. Te da lo que le falta a tu vida y que te falte no da. Estoy explotando en la fiesta y si no pensando en vos en el silencio de la siesta. El beso que me gusta es lo mismo que me molesta. Por eso estoy en esta, con la gente que te dice, la que se manifiesta. Eso es lo que quiero en cada tema, una propuesta. Prefiero los matices y el color de la protesta. Un rati gatillando en cada barrio de este mundo que apesta. La leyenda de su pecho no dice nada bueno. Su alias es peligro y su bebida es el veneno. Amigo de lo público, enemigo de lo ajeno. Hace mucho ruido, suena como un trueno. Ponete atrás, que voy para adelante. Yo soy la fábrica, vos sos el fabricante. Puños en el aire, ritmo de laburante. Mi trabajo es hacer que transpiren los parlantes. Ponete atrás, que voy para adelante. Ante el racismo de este jefe, la potencia inmigrante. Tu trabajo es hacer lo que dijiste antes. Entre no, pocos sí, muchos no. Lo importante no es la boda, lo que importa es el arroz. No soy yo, ya lo sé, sos vos. Lo importante no es la hora, así que dame tu reloj. Otra vez me vuelvo a equivocar. Voy por el camino que no tenía que caminar. ¿Dónde estás? Te quiero encontrar. El sol de mi vida, si te pudiera cruzar. Un milagro para mí, que se me fundió el corazón. ¿Sabes que sí? Sí, porque me decís que no. Otra vez me vuelvo a equivocar. Voy por el camino que no tenía que caminar. ¿Dónde estás? Te quiero encontrar. Mi vida, si te pudiera cruzar, un milagro para mí, que se me fundió el corazón. Sabes que sí, sí, porque me decís que no. La función del lector. Era el medio siglo de la muerte de César Vallejo y hubo celebraciones. En España, Julio Vélez organizó conferencias, seminarios, ediciones y una exposición que ofrecía imágenes del poeta, su tierra, su tiempo y su gente. Pero en esos días, Julio Vélez conoció a José Manuel Castañón y entonces todo homenaje le resultó enano. José Manuel Castañón había sido capitán en la Guerra Española. Peleando por Franco, había perdido una mano y había ganado algunas medallas. Una noche, poco después de la guerra, el capitán descubrió por casualidad un libro prohibido. Se asomó, leyó un verso, leyó dos versos y ya no pudo desprenderse. El capitán Castañón, héroe del ejército vencedor, pasó toda la noche en vela, atrapado, leyendo y releyendo a César Vallejo, poeta de los vencidos. Y al amanecer de esa noche, renunció al ejército y se negó a cobrar ni una peseta más del gobierno de Franco. Después lo metieron preso y se fue al exilio. Sempre bom ouvir Galeano. Antes ouvimos Sara e agora Gabilônia. Na sequência, Orixás, Mística. Patrones ni jefes corruptos, ya. Por la autoridad nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Siente la multitud del pueblo. Ya paren de hacer maldad por ser la autoridad. Nos quieren controlar con

ojos sinceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y los alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladrillos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Y he descubierto al invasor. Vuela, chao. Compañero, vuela, chao. Quiero ir contigo. Vuela, chao. Vuela, chao. Vuela, chao. Vuela, chao. Compañero, vuela, chao. Quiero ir contigo. Vuela, chao. Porque me siento aquí morir. ¿Y si yo caigo en la batalla? Vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Y si yo caigo en la batalla, coge en tus manos mi fusil. Cava una fosa en la montaña. Vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Cava una fosa en la montaña, bajo la sombra de una flor. Así la gente cuando la vea, oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Así la gente cuando la vea, se dirá qué bella flor. En jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Nahuatl. Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste, Pachamama, me pongo a llorar. Por el suelo,